Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem, muito boa tarde, eu sou o Marcos Leite. Olá, galera, muito boa tarde, eu sou o André Luiz Coutinho. Boa tarde, Lívia Nascimento, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana de cada um de vocês? Pois é, positivo, firmes e fortes, amigos. Firmes e fortes. Bom, meu também foi bom, graças a Deus, então espero que de vocês, ouvintes, também tenha sido bem legal. Com certeza, essa é a nossa torcida. E, a partir de agora, você passa a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E o tema do programa de hoje é saúde mental, com a participação de perguntas de jovens de várias mocidades, que nos seus programas de origem não puderam ser levadas ao ar em função da falta de tempo. Bom, eu tô na área. Dessa semana, nós estivemos lá no Centro Espírita Miguel, lá em Pilares, e vamos trazer para vocês o material que nós conseguimos lá. Fiquem atentos. Lembrando que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com um programa inédito, e a reprise aos domingos também, às 14h. E o nosso contato para o programa é o seguinte, você pode fazer isso por telefone, ligando agora, a partir de já, né, até às 15h, ligue para o telefone 3396-6969. Por e-mail escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então acesse o site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação, no submenu Espaço Jovem, e aí clica na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar a sua mensagem. Ou então por fax 3386-1444. Você tem ainda por carta, gente, como assim? Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. O nosso CEP, muito fácil, 21920-000. Ufa, são vários meios para você entrar em contato conosco, muitos, né? Muitos. Então, em qualquer deles, né, que você utilize, não se esqueça de informar que é os cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Então, são muitos meios, gente, não tem desculpa. Quiz. Durante todo o mês de abril, o nosso quiz foi especialmente em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier, apenas com perguntas que se refiram à vida e obra do maior médium brasileiro. Bom, gente, a pergunta dessa semana é a seguinte: qual o nome do famoso programa de entrevista da TV Tupi no qual, em 1971, Chico Xavier foi o entrevistado? Letra A, O Céu é o Limite? Letra B, Roda Viva? Ou letra C, Pinga Fogo? Responda então com a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa, somente na exibição inédita desta quinta-feira, para o telefone de atendimento ao ouvinte da rádio. Anote aí, 3396-6969, 3396-6969. Ou então, você pode até a próxima segunda-feira, dia 3 de maio, enviar a sua resposta através da nossa página, da página do programa, dentro do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação e no submenu Espaço Jovem, e tem lá um link para você clicar e deixar a sua mensagem. Ou então, você pode enviá-la através do e-mail do programa, que é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Seja qual for o modo de contato para você responder, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Não esqueça do prazo, galera. Participe! O que rola por aí? Participe da campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das fortes chuvas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Na capital, o principal posto para doações fica na base da Guarda Municipal, localizada no Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura, na Rua Afonso Cavalcante, 455, Cidade Nova. Em Niterói, a central de recebimento de doações fica no Clube Canto do Rio, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, 701, no centro. Já em São Gonçalo, o principal posto é a sede da Prefeitura, na Rua Feliciano Sodré, número 100, no centro. Mais informações nos seguintes sites: www.rio.rj.gov.br, www.niterói.rj.gov.br e www.saogonçalo.rj.gov.br. Colabore! O Departamento de Infância e Juventude, DIGE, da Associação Espírita Obreiros do Bem, no Rio Comprido, divulga a realização de reuniões públicas em paralelo às atividades de evangelização em mocidade, visando contemplar as demandas dos pais das crianças e adolescentes frequentadores. As atividades já estão em pleno funcionamento e ocorrem todos os domingos às 10 da manhã. O endereço do obreiro é Rua Santa Alexandrina, 667, no Rio Comprido. Mais informações você pode obter no e-mail flavioacgomes@hotmail.com. E essa é para você que procura uma evangelização em mocidade em Niterói. O Grupo Espírita Servidores de Jesus está oferecendo atividades destinadas a crianças, jovens e pais. As reuniões ocorrem todos os sábados das 3 às 4 e meia da tarde para evangelização e de 5 às 7 da noite para a mocidade. O Grupo Espírita Servidores de Jesus fica na Rua Visconde Sepetiva 81, no centro de Niterói. Mais informações pelos telefones 2622-8757 e 9162-9613. Ou então através do e-mail contato@servidoresdejesus.com.br. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Tô na área. E aí, pessoal, sobre o que vocês foram em Pilares recentemente, né? O que vocês foram fazer por lá? Pois é, a gente foi no Centro Espírita Miguel conferir todo o trabalho de evangelização, de mocidade, trabalho super importante que é desenvolvido lá, não é, Lise? Exatamente. E lá, né, foi a reunião do dia a dia, né, assim, é cotidiano que eles fizeram lá. E muitos jovens, eu adorei a com participação certeza. De todos eles, super participativos. Sem dúvida. Né? Fomos muito bem recebidos. Com certeza. E, inclusive, gravamos tanta coisa que não dá para colocar tudo hoje. Dividi essa participação em dois blocos, um entrando hoje e o outro na semana que vem. Então confira aí, gente, a primeira parte. E vamos conversar com uma das jovens, né, que participou aqui do encontro de jovens. Bom, qual é o seu nome? Luana Roselino. Quantos anos você tem, Luana? 19. Ô, Luana, é o seguinte, eu vi que é uma reunião, assim, foi um tema bem, né, um tema bem complexo, né, falou sobre eutanásia, suicídio. E aí, assim, eu gostaria, assim, da sua impressão sobre esse encontro, o que você achou do tema? Ah, o tema foi ótimo, porque ele abordou sobre assuntos, né, que têm acontecido, né, que assim, passam na nossa vida, né, que é o suicídio e a eutanásia, né? O suicídio para mostrar que a gente está cometendo um atentado contra a vida e a eutanásia que mostra que a gente ajuda os outros a tirar a sua própria vida, né? E, o que não é certo, né? O ponto que você destacaria mais importante disso tudo? Suicídio, eu acho, né? Que o suicídio, acho que nos dois casos da eutanásia também, no que foi destacado aqui, né, que a gente até falou sobre aquele filme A Menina de Ouro, né, pelo menos o que a gente conversou, assim, ela, no caso da eutanásia, ela podia ainda pedir para poder, para que o cara ajudasse ela a tirar a vida, né. Então os dois pontos para mim foi do suicídio, né, porque ela pediu pro cara tirar a vida dela, então foi um suicídio por outra pessoa tirar a própria vida. Assim, e que mensagem, assim, né, você deixaria, uma pequena mensagem, só afirmando tudo que você ouviu, a mensagem que você tirou daí, o que você deixaria para os jovens? Procura ocupar a cabeça, assim, né, com trabalhos voluntários, né, porque, assim, você se ajuda e ainda ajuda ao outro, né, você estando com a cabeça vazia, você acaba se tornando uma pessoa materialista, uma pessoa egoísta, que só se firma com os seus problemas, achando que o seu calo é maior que o calo do outro, né? O seu problema é maior que o problema do outro, e não é, né? Tanta pessoa passando por dificuldade, às vezes a gente achando que o nosso problema é maior do que o outro, e nunca é, né? Se a gente parar pra pensar, poxa, tem gente que passa por dificuldades que realmente não tem como, né? Não tem como ter ajuda, né? A gente pode ajudar se a gente quiser, né? Então é isso, a gente tem que ajudar o próximo, que aí a gente, né, põe uma coisa na cabeça e ajuda o próximo. E estamos aqui com alguns representantes dessa mocidade tão legal. Queria que cada um dissesse o nome e a idade, por favor. Felipe, 21 anos. Priscila, 20 anos. Danilo, 20 anos. Guilherme, 19 anos. Eu queria que cada um dissesse, primeiramente, o seguinte. O que de mais importante vocês acham que a mocidade espírita, esse trabalho de juventude, agrega na vida de cada um de vocês? Assim, eu acho que a mocidade traz, não é só uma ocupação de tempo, traz também um direcionamento na nossa energia, de nosso aprendizado, assim, nos traz possibilidades. O conhecimento, só estudar a doutrina, muitas vezes com a nossa família, mas pode nos limitar, mas com a mocidade traz uma ampla visão de vivências diferentes, pessoas diferentes que nos trazem novas formas de ver o espiritismo também. Então acho que o bem importante é isso na mocidade, a diversificação. Eu acho que como eu cresci dentro da mocidade, eu vejo a mocidade como um espaço que me proporcionou reflexão, autoconhecimento, prática de espiritismo e muitas coisas, além disso, muitas coisas boas. Amizade, amor, carinho, é um espaço, a gente tem muito amor e carinho um pelo outro, então isso é muito importante na minha vida. Quando eu não estou bem, eu penso nas pessoas que eu consegui aqui dentro, e isso me faz muito bem. Para mim, a mocidade foi um porto seguro, né, que a gente aqui aprende muito, ensina também, confraterniza, mas não vem só para, vou encontrar com um colega meu, mas não, você vem para estudar, para aprender. E se, eu acho que se eu não estivesse na mocidade, eu não sei onde é que eu estaria. Mas acho que a mocidade é um porto seguro para mim. A mocidade, além de proporcionar amizades fortes, além porque você debate ideias diferentes, com cabeças diferentes, porque ninguém é igual, né? Todo mundo é diferente. E o bom, uma coisa que eu sempre escuto é bom ouvir o óbvio. Porque aqui a gente sempre escuta o óbvio e é bom lembrar disso sempre. Que além de relembra a nossa, pra gente estudar mesmo, a vida moral e intelectual, que o espiritismo traz com essa questão da reencarnação, que a gente aprende. É isso. Com certeza. Agora, no dia a dia, vocês conseguem aplicar aquilo que vocês, digamos, aprendem, ou aquilo que vocês ouvem, aquilo que vocês discutem aqui, quando vocês saem daqui? Como é que isso funciona? Assim, quando eu falo por mim, eu vejo isso muitas vezes difícil aplicar, porque muitas vezes, assim, a mocidade é um ambiente, vamos dizer assim, mais fácil de lidar, as pessoas estão mais suscetíveis. Ah, não, desculpa, bati em você, mas foi sem querer. Mas, assim, aqueles barrão, assim, sem querer. Enquanto na rua, não. Quantas vezes aquela topada puxa já aquela, assim, aquela resposta mal criada, aquela resposta mal direcionada. Então, acho que é difícil, mas pelo menos a mocidade é um local que a gente já pode começar a treinar e tentar manter aquela ambiência, tentar manter um padrão vibratório melhor. Eu também vejo a mocidade como um campo de treinamento, eu poderia dizer assim, se eu posso dizer assim. Aqui fica mais fácil, porque aqui todo mundo se gosta, aqui todo mundo está estudando a mesma coisa, tem os mesmos objetivos. Fora da mocidade é que a coisa fica complica, né? E não é fácil. Eu estaria mentindo se eu dissesse que é fácil mudar as nossas más inclinações e tal. Mas ser um jovem espírita acarreta uma responsabilidade que está sempre piscando como um neon na nossa consciência. Que a gente tem que tentar, pelo menos tentar. Eu acho que é possível aplicar. O problema é que às vezes a gente nega isso. Às vezes a gente fala, não vou fazer isso agora, vou fazer depois. A gente às vezes enrola, mas acho que é muito possível. Se a gente vem aqui para aprender, então acho que é possível você utilizar no seu dia a dia o que você aprende. Eu já utilizei muitas vezes, mas às vezes a gente dá aquela titubeada, mas dá pra utilizar sim. Tipo, a gente como espírita, eu sou espírita 24 horas por dia, mas dizer que é fácil não é, mas sempre que possível, eu aplico em cada momento que eu esteja fora ou dentro da casa. A preguiça até invade a gente, mas eu tenho a consciência tranquila que eu sei quando eu tô errando ou quando eu tô acertando, assim. Eu tenho essa consciência de estar usando sempre o conhecimento que você aprende. Não, eu tô fazendo essa pergunta, inclusive, porque o que vocês estão debatendo, né, nos últimos tempos é exatamente o espiritismo na vida prática, né? É exatamente quando vocês saem daqui e aplicar tudo aquilo que é conversado, discutido, no dia a dia de cada um de vocês. E pode-se considerar isso como um exercício diário, não é mesmo? Sim, é um exercício, é aquilo, né? Disciplina, disciplina, disciplina, sempre, porque sem isso a gente não conseguir perseverar muitas vezes em atitudes que, pô, quantas vezes você quer fazer um ato que não é legal e aquilo vem de você, é aquilo automático. E na disciplina, na perseverança, você vê, não é legal, então vou refrear esse meu impulso e vou fazer algo diferente. Bom, gente, essa foi a primeira parte do Tô na Área, com o pessoal do Centro Espírita Miguel, com os jovens do Centro Espírita Miguel, e ela continua na semana que vem. Desde já o nosso imenso agradecimento, né, Elise? Com certeza. A todos de lá, a todos, pela, né, presteza, pela colaboração que nos deram. E que continue assim, jovens. Parabéns. Espaço Jovem. E o tema de hoje do Espaço Jovem é muito importante. Um tema cada vez mais em voga, cada vez mais discutido, principalmente pela sua necessidade, né? Pela necessidade dessa discussão. Vamos falar hoje sobre saúde mental, entre outros assuntos. E para conversar sobre este tema que é tão importante, nós recebemos o Humberto Vieira, ele que é trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e novamente dá a honra da sua presença aqui no programa, ele que já esteve conosco numa oportunidade anterior. Humberto, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-lo de volta aqui no Espaço Jovem. Sinta-se em casa e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marco, André, Lízia, boa tarde ao público, muito obrigado. Boa tarde, seu Humberto, obrigada mais uma vez por estar aqui e para falar desse tema que é super importante, né? Eu acho que contamos, né, com a sua... Rende. Com a sua forma, assim, de explicação e, né, de forma que as pessoas realmente possam entender. Pois é um tema muito importante, né, que chama bastante a atenção do jovem, né? Mas... É verdade. E como é que a gente pode começar esse bate-papo, André? Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. Como podemos definir a saúde mental? André, a saúde mental ou sanidade mental é um termo usado para descrever um nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional, ou ausência de algum transtorno mental. Uhum. Certo. E como é que a gente pode desdobrar essa definição? Bem, a saúde mental é algo que você adquire conforme o seu meio de vida. Se você Sim. tem uma vida saudável, você com certeza você vai adquirir uma saúde mental. Perfeito. Bom, quais, né, as origens das doenças mentais? Bem, essa resposta eu vou precisar de um pouquinho de tempo. Ela realmente precisa ser bem descrita. Bem, chamaremos de doença mental como referência. Porque a doença mental, propriamente dita, só existe nos casos congênitos ou degeneração cerebral. Isso porque não existe qualquer exame de laboratório ou qualquer mapeamento cerebral que configure que alguém possua alguma doença mental. Salvo, Sim. conforme eu disse, nos casos de deficiência neurológica ou congênita, adquirida durante a vida, como é o caso de algumas pessoas com idade avançada. O que acontece é que a psiquiatria convencionou chamar de esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, entre outros, alguns tipos de comportamento. Com base nessa realidade, podemos afirmar que essa doença mental não está no corpo. Sim. Então, temos que voltar nossas atenções para outro foco, que é o espírito, onde é a nossa área de atuação. A criatura que nasce com predisposição aos transtornos mentais é aquela que foi retirada do sofrimento do umbral antes de arrepender-se, com a promessa de dedicar-se ao próximo, dissolvendo o restante das energias deletérias que não queimou no umbral. Eu explico. Ao desencarnar, A criatura que transgrediu as leis divinas passa uma temporada em regiões umbralinas, a fim de purgar seus erros. Sim. Ficará ali até arrepender-se, e pelas suas vibrações positivas sejam retiradas desse espaço regenerativo. Mas existem aquelas que são beneficiadas por espíritos amigos que progrediram e usaram seus créditos para ajudá-los. É uma espécie de pistolão, né? Muito bom. É o caso de André Luiz, quando a sua mãe, um espírito bem mais evoluído, veio interceder por ele. Ele tinha benfeitores, né? Exatamente, são os benfeitores. São aquelas pessoas que geralmente são da família, né? Essas pessoas nascem com vontade de aliar-se a trabalhos sociais, religiosos, sempre com o coração voltado ao próximo. Acabam, sabe como? Dirigentes de casa espírita como eu, médiuns, palestrantes, líderes comunitários e religiosos de forma geral. Mas esses mesmos espíritos, se continuarem no mesmo pensamento egoísta, pensando em si próprios, atrairão seus algozes quando dará início à coerção mental através de vozes, vultos, pesadelos e diversas outras situações, configurando a continuação do umbral, mas agora aqui encarnado. Pois é. Agora, pelo que você está dizendo, Humberto, então, uma atuação pregressa do espírito no plano espiritual, ou um desequilíbrio pregresso, muitas vezes pode contribuir decisivamente para que naquela encarnação aquele espírito venha desenvolver algum problema mental, ou não há essa relação necessariamente? Não, existe sim. Todos nós somos transgressores das leis divinas, isso não resta dúvida. Sim. Mas cada um de nós já quitou parte do seu débito e vem com essa disposição de trabalhar no bem. Agora, se a criatura, ao encarnar-se, continuar com o mesmo diapasão mental, com a mesma vibração, sempre no egoísmo, como a gente até vê hoje muito na sociedade... Sem dúvida. Acaba no final dos seus dias, e isso em geral acontece entre os 17 e 33 anos, como diz a própria psiquiatria, sim, a desenvolvendo essa aptidão de ter esse tipo de desequilíbrio. Perfeito. E falando em desequilíbrio, quais os fatores que podem, né, de modo geral, desequilibrar a saúde mental, e de que forma esses fatores, esses transtornos surgem nas nossas vidas? Marcos, a raiz de tudo está no egoísmo. É pelo amor ao próximo e pela reforma íntima que dissolvemos as energias malsãs e atraímos os bons espíritos que nos auxiliam nas atividades de amor. Claro. Assim como diz a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, o amor cobre uma multidão de pecados. Podemos resgatar, através da prática do bem, o mal praticado em outras existências. Perfeito. Então, qual é a visão da doutrina espírita sobre a saúde mental, de forma geral? A doutrina espírita repete o que Jesus nos ensinou, que é amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que a criatura humana encontrará a saúde mental, a paz e a harmonia universal. Uhum. Perfeito. Bom, quem pode ter um transtorno mental? Bem, o que sabemos até agora é que são criaturas com invejável bagagem evolutiva. A maioria possui grande inteligência, mas ainda guarda as vibrações equivocadas que as levaram a esse estado mental. Essas pessoas nascem com mediunidade de prova, ou seja, trazem uma aptidão mediúnica a fim de auxiliá-los no trabalho de amor ao próximo. Quando insistem em continuar com pensamentos egoístas, acabam por atrair seus algozes, que os levam às conhecidas crises, ou até mesmo a atos translocados, que os fazem atentar contra a própria vida ou vida de familiares, como a gente assiste todo dia na mídia, né? Infelizmente. É importante lembrar que a mediunidade do chamado doente mental nada tem a ver com a mediunidade natural, praticada na casa espírita, com vistas à comunicação sadia com os nossos entes queridos que nos precederam à pátria espiritual e aos nossos mestres espirituais que nos orientam, né? É claro. É importante salientar que no momento evolutivo em que nos encontramos, um quarto da população mundial está sujeita a algum tipo de transtorno mental. Um quarto? Um quarto da população mundial. Isso é uma coisa impressionante, né? Com certeza. Desde a depressão mais leve até as patologias mais sérias. Só para a gente ter ideia, de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, a venda de drogas psiquiátricas alcançam mais de 76 bilhões de dólares anuais. Isso é preocupante. Sem dúvida. E é um dado para a gente refletir bastante. E como devemos refletir? Sobre os desdobramentos, né, de todo esse processo. É verdade. Agora, Dá para afirmar categoricamente que toda doença mental tem uma causa espiritual ou não? Olha, salvo aquelas em que haja alguma deformidade neurológica, a resposta é sim, tem causa espiritual. Ou seja, se a pessoa teve algum acidente cerebral ou alguma coisa, nesse caso a medicina vai curar, vai tratar disso aí. Sim. Agora, aquelas que aparecem com a pessoa escutando vozes e tudo mais, vendo vultos, tendo pesadelo, síndrome do pânico, isso pode ter certeza que tem causa espiritual. Maravilha, então. E estamos conversando com Humberto Vieira sobre o tema saúde mental, entre outros assuntos. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho no próximo bloco. Quiz. Durante todo o mês de abril, nosso quiz foi especialmente em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier, apenas com perguntas que se refiram à vida e obra do maior médium brasileiro. Fomos novos de novo na nossa perguntinha dessa semana. Qual o nome do famoso programa de entrevista da TV Tupi, no qual, em 1971, Chico Xavier foi entrevistado? Letra A, O Céu é o Limite? Letra B, Roda Viva? Ou letra C, Pinga Fogo? Responda então com a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, somente na exibição inédita desta quinta-feira, para o telefone de atendimento ao ouvinte da rádio, telefone 33966969, 33966969. Ou então, você pode mandar a sua mensagem até a próxima segunda-feira, dia 3 de maio, através do site da rádio, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você indo no menu Programação e no submenu Espaço Jovem, ou então mandando um e-mail para a gente, também até o dia 3 de maio. No caso, o endereço do programa é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, seja qual for, né, o modo que você escolha para responder, né, o quiz de hoje, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Não esqueça do prazo, galera. 3 de maio. Participe. Pois é. Espaço Jovem faz um rápido intervalo e volta já já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. E estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da fraternidade, o Espaço Jovem, galera. Mas antes, o Marcos vai dar um recado para vocês. Com certeza. O Espaço Jovem é ouvido, inclusive, através do nosso site. Acesse o site da emissora da fraternidade na internet. É o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você poderá ouvir a gente. Você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da rádio, 24 horas por dia, em tempo real, online, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E também, não deixe de conferir, né, galera, a página do Espaço Jovem. Exatamente. Dentro do site da rádio, pois não é, é mesmo? E isso aí, gente. Cheio de novidades, galera. Muito, muitas novidades, muitas coisas boas, todo o conteúdo do programa, os arquivos de áudio, você que, por algum motivo, não pôde ouvir o programa no rádio, você pode ouvir posteriormente no site, as edições recentes, né, anteriores, enfim, várias coisas legais. Então acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira. Bom, o que, que a gente tem aí de material dos ouvintes, meus amigos André e Lízia? Vai lá, André, lê aí. Primeiras damas, vai lá, Lízia. Tá bom. Cortesia. Obrigada pela gentileza. Bom, gente, nós temos então a participação da Glória Ângela, aqui da Ilha do Governador. Ela está parabenizando o programa, diz que o programa está muito bom. Manda um beijo para o Marcos Leite. Aí você, Marcos Leite. Obrigado, Glória. Em nome de toda a equipe, obrigado. Uhum, então, ela diz que ela gostaria de dizer, né, que não é uma assídua jovem ouvinte, e sim uma jovem assídua ouvinte, que de 57 anos, você é super jovem. Continue ouvindo a gente. Tá certo. Um beijo para você, Glória. Um grande abraço, obrigado, viu? Esse programa é para jovens de todas as idades. Com, né, certeza. É isso aí. Quem também está ouvindo a gente é a Sueli, de Niterói, minha terra, minha conterrânea. Pois é. Ela diz que está sempre na escuta do programa. Valeu, Sueli. Muito obrigado pela sua audiência. E se tinha um outro recadinho, né, André? Pois é, quero deixar aqui também os parabéns pra minha mãe, que faz aniversário nesse dia primeiro. Ah, parabéns, ótimo. Mãe, tudo de bom. As sociais aqui do Espaço Jovem. Deixa eu falar uma coisa também. Parabéns para todos os aniversariantes de abril. Pois é, estamos abril. No último programa do mês. Fica aqui o nosso abraço. E também a gente quer mandar um grande abraço a ouvintes que participaram no programa da semana passada, que mandaram suas contribuições. A Regina do Catete, o José Maria da Ilha do Governador, o Roberto Nazareno de Tomás Coelho, o Marcos Halleck do Grajaú, a Kátia Regina do Catete e o Júlio César de Belfor Roxo. Um grande abraço para vocês, viu? Obrigado. E todo mundo continue participando do Espaço Jovem. E agora, dois pontos super importantes. Dois chamamentos para você, ouvinte do Espaço Jovem. Em maio teremos o programa 300, né? Uma grande conquista. Programa que vai ao ar no dia 20 de maio. E a gente vai comemorar esse programa de uma forma muito especial, contando com a sua participação. Nós queremos que você, ouvinte, mande as suas dúvidas, qualquer dúvida que você tenha sobre espiritismo ou sobre temas que possam, claro, serem respondidos à luz do espiritismo. Mande a sua dúvida para cá através do atendimento ao ouvinte, telefone 33966969, no horário do programa, às quintas-feiras, ou seja, sempre de 2 às 3, ou também através do site do programa, do site da rádio, a seção da página do programa, tem lá um espaço para você mandar a sua mensagem, ou através do nosso e-mail, que é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. No programa 300, que vai ao ar dia 20, a gente vai ter um bloco todo especial, só com essas perguntas de ouvintes. Então, galera, participe, não é mesmo? Participando sempre, gente. Participe, por gente, favor. Tire suas dúvidas com a gente. É isso aí. Pois é. E você também, Lise, tem um outro recado, não é mesmo? Tenho, sim. Você quer falar sobre aquela questão do Dia das Mães? Isso, exatamente. Gente, é uma coisa super legal, olha só. Aqui a gente do Espaço Jovem está lançando uma proposta que eu achei muito legal e eu gostaria que todos vocês participassem. Como assim? Cada um de vocês, para homenagear sua mãe, a sua vovó, sua mãe natural ou não, né, de coração, mande pra gente a sua proposta, seja uma poesia, um pensamento. O seu texto. O seu texto, né, falando o quanto você gosta dessa pessoa. A gente vai ler no ar. No Espaço Livre. No Espaço Livre. No Espaço então, Livre, no final do programa, a gente vai ter esse momento para ler as mensagens que forem chegando, na medida em que forem chegando. Exato, é uma forma bem especial de você homenagear a pessoa que você gosta, tá bom? A gente gostaria de pedir, assim, é claro, mande por uma letra legível, pode mandar por e-mail, por carta também. Sim. E, assim, um texto não precisa ser tão grande, mais ou menos umas 20 linhas. Tá ótimo. Tá 15 ótimo, a 20 linhas, tá de bom tamanho. 15 a 20 linhas. É mais que o suficiente para você demonstrar então, todo o seu amor, né? Exatamente. Praticamente então, uma redação universitária. Isso aí. Mande a sua carta. Sua participação, a gente quer ouvir você, sua criatividade. Quiz. Durante todo o mês de abril, o nosso quiz foi especialmente em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier, apenas com perguntas que se refiram à vida e à obra do maior médium brasileiro. Bom, vamos à perguntinha dessa semana, gente? É a seguinte, qual o nome do famoso programa de entrevista da TV Tupi, no qual, em 1971, Chico Xavier foi entrevistado? A opção A é O Céu é o Limite? A opção B, Roda Viva? Ou opção C, Pinga Fogo? Responda, então, com a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, até o final do programa de hoje, somente na exibição inédita desta quinta-feira, através do telefone de atendimento ao ouvinte da rádio. Anote aí, 33966969, 33966969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 3 de maio, através da página do programa dentro do site da rádio, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para deixar a sua mensagem, ou então através do e-mail do programa, que é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, seja qual for o modo que você escolha para participar do quiz, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderam a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Não esqueça do prazo, galera. É dia 3 de maio. Participem. Pois é, todo mundo participando. Dentro do prazo, a gente conta com a participação de todo mundo. E na próxima sessão, né, Elisa? A gente vai anunciar o ganhador da semana passada. Exatamente. Fiquem aí esperando. Atentos. Rádio Rio de Janeiro. E estamos de volta com Humberto Vieira. Ele que é trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec e conversa hoje no Espaço Jovem sobre o tema saúde mental, entre outros assuntos, respondendo a dúvidas da equipe de produção do programa e também dúvidas de jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. Dúvidas essas que, nos seus programas de origem, não puderam ser levadas ao ar em função da falta de tempo. E como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, fique à vontade, Humberto, para fornecer os contatos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Lá tem evangelização atualmente? Evangelização infantil nós temos. Sim. É feita aos sábados, de 15 para as 4 até as 5 horas. Sim. Aliás, 15 para as 4 até as 6 horas, perdão. Ok. E confirmando o endereço, telefone? O endereço é Rua Doutor Leal, 706, terceiro andar. É, fica no antigo hospital, aquele centro psiquiátrico Pedro II. Sim. Só que atualmente é Instituto Municipal Nise da Silveira. Nossa casa fica dentro do hospital, no espaço de um centro comunitário dentro do hospital. Perfeito. O bairro é? É Engenho de Dentro. É no finalzinho da Dia da Cruz. É a última transversal a Dia da Cruz. Tem algum telefone, algum site? Não, eu posso lhe passar o e-mail, que é centroallankardec, com dois L's, @oi.com.br. Repetindo? Centroallankardec, com dois L's, @oi.com.br. Maravilha, então. Vamos às perguntas dos jovens, André? Vamos sim. A primeira pergunta é da Carolina, de 22 anos, do Centro Espírita Seara de Amor e Luz. É o seguinte: o único ser vivo ou animal que possui espírito é o homem? Se um animal de estimação possui espírito, qual seria a ligação espiritual dele com o seu dono? É um encontro previamente combinado, como o que acontece com a sua família? Ou é simplesmente coincidência? E no caso dos animais terem espíritos, para que plano eles vão quando desencarnam? Querida Carolina, vejo que você, como eu, também ama os animais. O animal não tem um espírito como o nosso, mas tem um princípio inteligente. Evoluem como tudo no universo e são colocados juntos a nós para a sua própria evolução. Não há um encontro combinado previamente, porque não há responsabilidade moral como existe entre os seres humanos. Geralmente eles reencarnam rapidamente, pois não necessitam, como nós, refletirem sobre seus erros. Bom, agora tem uma perguntinha do Rafael Reis, 14 anos, da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. Ele quer saber o seguinte: como Jesus caminhou sobre as águas? Rafael, existem médiuns de translações e suspensões, que são os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem um ponto de apoio. Entre eles, há os que podem elevar-se a si mesmo, como é o caso de Jesus, espírito perfeito que conhecia e conhece todos esses fenômenos. Esses médiuns são bem raros, dependendo da amplitude do fenômeno. Ok. E a Paloma, de 11 anos, da mocidade do Centro Espírita Seara de Amor e Luz, pergunta, Humberto: os espíritos que encarnam em países que falam outras línguas, falam a nossa língua também? Paloma, a língua dos espíritos é o pensamento. A língua falada é exclusiva da criatura encarnada. É verdade que alguns espíritos, quando desencarnam e que ainda se mantêm presos às coisas da Terra, se utilizam da língua do país em que viveram, mas é por muito pouco tempo. Em cada agrupamento em que nascemos, aprendemos a forma de falar, os hábitos e os costumes. Veja, por exemplo, no Brasil. Cada local tem um sotaque diferente, um jeitinho específico daquele estado. O mesmo ocorre quando nascemos em outros países. Maravilha. Agora vamos mudar um pouco o tema. Tema paz agora. É a pergunta do Daniel, de 23 anos, do Grupo Espírita Irmão Demétrios. O que se tem feito para contribuir para a paz mundial? Daniel, temos aprendido com nossos próprios erros. A cada dia que passa, as nações ficam mais humanizadas. É lógico que ainda existem pessoas egoístas que só pensam em guerras, em fortuna, em prazer, mas já há aqueles que trabalham pela paz. Há grandes organizações preocupadas com o bem social, com a ecologia, etc. Nós, espíritas, temos uma grande responsabilidade nesse momento. É daqui do Brasil que partirão os corações corajosos que levarão a paz e o evangelho para o resto do mundo. Essa responsabilidade será dos nossos jovens e aqueles outros que estão chegando. Leia o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Ele explica um pouco sobre isso. Maravilha. Bom, então vamos do Nahan, de 9 anos. Ele é do Centro Espírita Seara de Amor e Luz. A pergunta dele é o seguinte: qual o nome da escola do educador de Allan Kardec? Nahan, Allan Kardec nasceu em Lyon, na França, dia 3 de outubro de 1804, e foi registrado sob o nome de Hippolyte Léon Denizard Rivail. Iniciou seus estudos no Instituto Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. A educação transmitida por Pestalozzi marcou profundamente a vida futura do jovem Rivail. Tornou-se educador e entusiasta do ensino, tendo sido várias vezes convidado por Pestalozzi para assumir a direção da escola na sua ausência. Sim. Durante 30 anos, desde 1824 a 1854, dedicou-se inteiramente ao ensino e foi autor de várias obras didáticas, que muito contribuíram para o progresso da educação naquela época. Perfeito. A próxima pergunta, então, é da Mariana, de 18 anos, que pertence a uma cidade do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque. Ela pergunta o seguinte: Humberto, nossos familiares são necessariamente espíritos que deixaram algo pendente conosco? Não necessariamente, Mariana. Encarnamos com espíritos afins e alguns que necessitam reconquistar. Ok. E como é que a gente pode desdobrar esse processo? Na verdade, quando nós chegamos ao mundo espiritual, depois de um longo tempo de reflexão, nós entendemos que é necessário resgatar os débitos com aqueles irmãos com os quais nós nos comprometemos. É aí que nós pedimos auxílio e os nossos amigos arquitetos espirituais promovem os nossos encontros. Quando a gente não consegue se acertar com eles aqui na Terra, a gente acaba tendo que resgatar esse débito dentro da família ou então em outro meio mais próximo. Em outro círculo, né? Outro círculo. Perfeito. Então, agora que a pergunta do Nahan, de 9 anos, também do Centro Espírita Seara de Amor e Luz. Qual o nome do criador da transcomunicação instrumental? Nahan, a transcomunicação instrumental nada mais é do que mediunidade se valendo de algum tipo de instrumento. Os espíritos necessitam de um médium de efeitos físicos e que esteja presente para que o fenômeno ocorra. Mas houve sim um pioneiro americano chamado George Meek, que é o sobrenome dele, que por volta de 1970 começou essa pesquisa. Aliou-se às habilidades eletrônicas de William O'Neill, que também era portador de expressiva mediunidade. Era por causa da mediunidade do O'Neill que eles conseguiram isso. Desenvolveram um equipamento denominado Spiricom, projetado para receber as mensagens dos espíritos. Nahan, existem outros meios mais fáceis e seguros que a Casa Espírita oferece de comunicação com o mundo espiritual, que é a psicografia e a psicofonia. Perfeito. Bom, então vamos para mais uma, né? É da Carolina, 22 anos, ela é do Centro Espírita Seara de Amor e Luz. Ela quer saber o seguinte: os animais podem receber missões como as de unir famílias ou oferecer carinho, confiança e companheirismo às pessoas que talvez não encontrem isso em outros irmãos? Carolina, os animais aprendem a docilidade ou a agressividade na convivência com o ser humano. Como não têm um senso moral, atuam pelos instintos. O animal, em geral, é a imagem do seu dono. Se você for amorosa e amiga, ele corresponderá da mesma forma. Mas também poderá ser agressivo se o seu dono se mostrar assim. Ou seja, os animais nos copiam e somos aqui os nossos, somos os mestres deles. Por isso que eles se aproximam da gente. Maravilha. Próxima pergunta também é da mocidade do Centro Espírita Seara de Amor e Luz, do Nahan, de 9 anos. E ele pergunta o seguinte: se Jesus pode voltar ao tempo, por que ele não altera o passado? Isso é interessante, Nahan. O progresso se faz com erros e acertos. Uma criatura, para se tornar homem maduro, deve passar antes pelo estado de criança, adolescência, juventude e, por fim, maturidade. Errará mais quando jovem e aprenderá com seus erros. Este é o mérito da evolução. O mesmo ocorre com os povos. No caso da sua pergunta, os bons espíritos, como Jesus, podem viajar no tempo e ir ao passado, mas não modificá-lo. Mas poderemos trabalhar hoje para construir um futuro mais feliz. Lembre-se que colhemos o que plantamos. Pois plantemos o amor e a justiça e colheremos a paz definitiva. Com certeza. E queremos agradecer imensamente a participação do Humberto Vieira. Ele que é trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec e conversou hoje com a gente sobre o tema saúde mental, entre outros assuntos, aqui no Espaço Jovem de hoje. Obrigado, Humberto. Algum recado final para quem nos ouve? Sim, o último recado que eu queria passar é que faremos um curso em nossa casa a começar dia 15 de maio, aos sábados, de 2 às 4. É um curso gratuito de mecanismos da mediunidade e a sua influência no, na saúde do corpo. É um curso voltado para médicos, psicólogos, trabalhadores e espíritas. Se alguém estiver interessado, é só entrar em contato pelo e-mail centroalancardec@oi.com.br ou então nosso blog, que está muito bonitinho lá. O blog é centroalancardec.blogspot.com. Maravilha. Bom, senhor Humberto, quero agradecer a presença do senhor aqui e saber onde é que, né, os nossos ouvintes podem encontrar todo esse material que o senhor trouxe aqui para nós. Bibliografia. É, a bibliografia, ela é vasta, ela é muito grande. É, eu posso ceder, se quiserem, eu posso ceder esse material à medida que forem entrando em contato com a nossa casa. É, mas toda ela calcada no Pentateuco, principalmente Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, e uma série de outras obras complementares, como Jorge Andréia e tudo mais. Nós reunimos tudo e fizemos uma compilação para chegar no trabalho que nós estamos apresentando e fazendo diversos seminários por aqui. E é um assunto bem complexo, né? Bem complexo. Vimos que é bem complexo. Muito. Bom, obrigado pelas dicas e obrigado pela participação também. Valeu. Isso aí, valeu. Valeu, Humberto, até a próxima. Conversamos então com Humberto Vieira, aqui no Espaço Jovem. Rio de Janeiro. Espaço Livre. Alegria. Alegria é o cântico das horas em que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra e o próprio grão de areia, inundando de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoe e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada guarda, generosa, que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. E na semana passada nós perguntamos qual o nome do primeiro centro espírita fundado por Chico Xavier. As opções foram as seguintes: letra A, Centro Espírita Luiz Gonzaga; letra B, Grupo Espírita da Prece; ou letra C, Comunhão Espírita Cristã. Qual foi a resposta, Elisa? Bom, vamos nós, gente. Tananana. Curiosidade aqui, vamos nós. Quem viu o filme sabe, né? Pois é, nós vimos nós todos. Nós vimos. Então, vamos ver se a resposta correta é a seguinte, gente. É a letra A, Centro Espírita Luiz Gonzaga. E a nossa ganhadora, quem será? Edna. Edna. Da onde? Maria Paula de São Gonçalo. Parabéns, Edna. Com certeza. Ah. Edna de Maria Paula em São Gonçalo, parabéns. Valeu demais pela sua participação. Você, Edna, tem um prazo de 10 dias corridos a contar já desta sexta-feira, dia 30, para buscar o seu brinde aqui na rádio. Lembrando que agora você pode fazê-lo, inclusive, nos fins de semana, não é isso, André? Exatamente. Fim de semana, feriado. Isso. Só vem aqui retirar seu brinde. Isso. Nos finais de semana e feriado você pode vir aqui retirar diretamente na portaria da emissora. Em dias úteis você procura o nosso setor de produção. E fica aqui o estímulo para que você que nos ouve participe, continue sempre mandando as suas respostas para o quiz. Não é isso, gente? Estamos aguardando. É isso aí. Vamos Parabéns para a ganhadora. Espaço Jovem. Passou rápido, né, Marcos, o programa? Pois é, num instantinho final do Espaço Jovem de hoje, Sniff Sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta com qual tema, Lízia? Em homenagem, né, ao mês da mãe, que é o mês de maio, nós vamos falar de um tema super importante, gravidez. E lembrando que o nosso programa é toda quinta-feira às 14h, programa inédito, e é reprise no domingo, também às 14h. E se você quer entrar em contato com a gente para deixar a sua mensagem, para cadastrar a sua mocidade para uma participação futura, é muito fácil, não é mesmo, Lízia? Muito fácil. E para tanto, faça o seguinte: entre em contato com a gente por e-mail, se você quiser. É o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou você entra na página lá da rádio, da emissora da fraternidade, escreva www.radioriodejaneiro.am.br, não esquecendo de deixar o seu nome e sua idade, de onde você está escrevendo. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Obrigada pela participação e tenha um bom final de semana. E mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da fraternidade.